partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Queridos filhos e filhas, nós estamos com Fé em Debate. É um grande prazer ter você conosco. Quero saudar a todos que estão me acompanhando. Filhos e filhas que me acompanham pelo site padrereginaldomanzotti.org.br, onde é notável as pessoas migrando para acompanhar o Fé em Debate. Você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9, os aplicativos de rádio, e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Queridos filhos e filhas, é um prazer tê-los conosco. Você é de Jesus. E sabemos que uma das palavras que mais Jesus disse, pelo menos registradas pelos evangelistas, não tenhais medo. E o tema de hoje é sobre o medo. Um pouco termômetro de partilhas, de perguntas, de questionamentos. Como lidar com o medo? O nosso convidado já está aqui e é um prazer tê-los conosco, psicólogo Akin. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E você pode interagir conosco de que forma? Ligando 0 operadora 41 3221 6070. As linhas estão abertas. 0 operadora 41 3221 6070. Hoje não temos torpedo, porque a nossa amiga Cleusa está em viagem. Mas você pode participar do Facebook. Está aberto aqui. Fernanda está monitorando, está pilotando aqui. Facebook Padre Reginaldo Manzotti. Então participe, ligue. Mande os seus questionamentos, quem faz o programa é você. Você é de Jesus. Confia nele. Bom, é um prazer tê-lo conosco aqui. O que é o medo aqui? Bom, quando a gente fala de medo, a gente tem que entender que estamos trabalhando com uma emoção. Certo. Todo medo ele é uma emoção, independente do objeto desse medo, né? Uma forma bacana da gente entender a emoção, inclusive isso vale para todas elas, raiva, alegria, né? É entender que toda emoção ela é uma mensagem que nós nos damos, que o nosso organismo, que a nossa mente nos dá. Sim. Né? E o medo não é diferente, ela tem sempre uma mensagem. Né? A mensagem do medo, qual que é a mensagem que o medo nos traz? Pois né? Não. A mensagem é assim, tem algo que tu não sabe como lidar. E você não tem experiência para lidar, algo que está te agredindo, algo que pode te violar. E certo. O medo, ele vem para nos ajudar a lidar com esta situação. Então o medo não necessariamente é algo ruim? Não, pelo contrário. O medo, ele, na verdade, é uma emoção muito positiva do sentir medo. Né? Ele se torna ruim quando? Quando a gente deixa de ouvir a mensagem do medo. Ou quando a gente não faz nada com esta mensagem. Então, por exemplo, vamos pegar um medo assim relativamente simples, um medo, por exemplo, de uma aranha. Tá. Não vamos falar de fobia inicialmente, vamos falar do medo. Medo. Então, a pessoa tem medo de uma aranha, ela não sabe o que fazer com uma aranha, não sabe como lidar. Ela não sabe, por exemplo, matar uma aranha, ela não sabe fugir de uma aranha. Então, aquele elemento aranha é algo que é muito para ela. Ela não sabe o que fazer. Entende? Entendi. Se ela ouvir essa mensagem, né, e conseguir aprender o que fazer com a aranha, automaticamente ela começa a deixar de ter medo da aranha. Certo. É impossível a gente sentir medo de algo que a gente sabe como lidar. Entendi. Entendeu? Repita, por favor, a frase. É impossível você sentir medo de algo que você sabe como lidar. Tá. E quando o medo se torna patológico? É isso que eu estava falando. Quando é que ele se torna patológico? É em dois momentos. Quando tu escuta o medo, mas tu não age para aprender. Aí o que acontece? Esse medo ele começa a te dominar. Ele começa a ser mais importante do que o aprendizado. Entendi. E aí geralmente o que a gente vai ter? A gente vai ter a paralisia. quando a pessoa se paralisa e ela não segue nem para frente nem para trás. Entendo. Aí ele começa a agir contra a própria pessoa. Aqui, nós estamos com a participação, a Paloma Cortez, ela não diz de onde é, mas ela está fazendo a seguinte pergunta. Como fazer com que o medo não paralise nossas ações ou decisões? Acho que bem dentro e na hora oportuna. Perfeito. É Paloma, né? Paloma. Paloma. Então é assim, ó. Para o medo não te paralisar, tu tem que fazer a seguinte pergunta. O que, que eu tenho que aprender com essa situação? Qual é o desafio que você tem com essa situação? E uma vez que você identifique o desafio pessoal seu, tu tem que correr atrás para resolver. Pensa bem, Paloma, é assim, ó. Todo medo, você está falando de decisões, por exemplo. Exato. Muitas vezes a gente não tem medo da decisão em si, mas das consequências que essa decisão vai trazer. Certo. Então, por exemplo, a pessoa quer trocar de emprego. Né? Muitas vezes o problema não é a decisão, às vezes a decisão já está até tomada. Mas ela tem medo, por exemplo, de dizer para o pai, para a mãe, e o pai e a mãe, por exemplo, serem contra. Qual seria o desafio numa situação como essa? Da pessoa aprender a enfrentar, da pessoa aprender a se posicionar, da pessoa aprender a dizer, mas isso é mais importante para mim? Eu gosto mais desse emprego do que do outro? Certo. Eu tenho recebido, e essa semana foi bastante significativa, medo de tomar decisões no que se refere a relacionamentos afetivos. Medo de perdas, o medo da solidão. Por favor, Akin. Novamente. Então vamos lá. Quando a pessoa tem o medo da solidão, né, no consultório, geralmente a pergunta que eu faço é: qual que é o problema em estar sozinho? Qual que é o seu problema em viver sozinho? Né? Muitas vezes, quando a pessoa tem medo da perda, né, funciona assim. O parceiro dela, o cônjuge que ela tem, né, ou que ela tinha no caso, oferecia algo para ela. Certo. Segurança, proteção, era aquela pessoa que ouvia ela, era aquele apoio afetivo, emocional. E o que ela está com medo de perder com o relacionamento é de perder muitas vezes esse suporte. Entendi. Então o que acontece? O que ela tem que vencer? O que ela tem que aprender? Ela tem que aprender, por exemplo, a ser o seu próprio suporte. A ela, trabalhar com ela, para ela conseguir se dar o suporte que o companheiro dava. Entende? Entendi. Geralmente o medo está relacionado a algo que você perde, mas não é exatamente a pessoa em si. Não é a pessoa em si. Mas é o que ela representa para você. E eu já quero provocar, nós estamos indo para o intervalo em respeito às rádios irmãs, um relacionamento que a pessoa apanha, a pessoa vive de migalhas de amor e se submete. E tem um medo. Voltamos já, o Fé em Debate só começou. Volte comigo, ligue para um amigo, ligue para uma amiga, traga mais um ouvinte. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Por que tenho medo se nada é impossível para ti? Queridos filhos e filhas, nós estamos falando sobre o medo. Repito, nosso Senhor Jesus Cristo, com muita clareza, e a Sagrada Escritura está recheada, não tenhais medo. Disse aos apóstolos, disse à multidão, disse aos que curava. Nós estamos falando sobre o medo. E vamos focar, neste momento, sobre o medo no relacionamento. Depois abriremos um pouco mais o leque. Nós temos aqui nosso convidado, Akin, que eu já indico. Você anote www.akinneto.com.br. Se você quiser entrar em contato, telefone 3077-3780. Eu também vou colocar no Facebook, agradecendo a presença, perdão, se tem errado. 0 operadora 41, estamos falando para o Brasil, 3077-7380. Obrigado, falei errata. Akin, nós estávamos falando sobre a questão do relacionamento. É o medo de cortar um relacionamento, a pessoa... Eu recebo muitas partilhas dolorosas. A pessoa que apanha, agressividade verbal, agressividade física, a pessoa se sujeita E se pergunta por quê? Ela diz, eu tenho medo. O que é esse medo e por que essa dificuldade de rompimento? Então, aqui a gente pode falar de duas coisas bem distintas e bem importantes também. Pois não. Então veja só, como a gente estava falando, eu vou ficar retomando esse ponto o tempo todo porque ele é super importante. Todo medo ele traz uma mensagem, todo medo ele dá uma mensagem de superação. Sim. Você tem que aprender algo com esta situação, por isso tu teme, porque você ainda não sabe. Num caso como esse, a gente pode, por exemplo, a pessoa apanha, a pessoa é violentada, é agredida, mas ela tem medo de sair daquela relação. Talvez ela não acredite que tem algo melhor para ela. Tá. Aí a gente está falando do quê? A gente está falando de autoestima. Autoestima. Autoestima. Isso é um ponto importante. Importantíssimo. Por quê? Porque ela tem medo de que aquilo que ela está vivendo seja o melhor para ela. Aquela relação do jeito que está é o melhor que eu posso ter. Eu não mereço nada melhor do que isso. Sim. Ela não aprendeu a se valorizar, a valorizar as atitudes dela, a ponto de saber que ela está sendo violentada e que sim, ela merece sair e merece algo melhor, alguém melhor, um relacionamento melhor. Esse é um dos pontos que a gente pode trabalhar. Tá. Um outro ponto é a culpa. Isso eu vejo muito, muito, muito no consultório. Então, também. O primeiro ponto que você apresenta é a autoestima. A autoestima, exato. E falando já nessa perspectiva, uma forma seria recuperar essa autoestima. Muitas vezes construí-la. Porque às vezes a pessoa não tem uma autoestima bem formada. Por isso até entrou nesse relacionamento. Tá. Entende? Muitas vezes a pessoa já percebeu desde o começo que a coisa ia daquele jeito. Mas ela entra mesmo assim. Ela já viu que, e falando não só de mulheres com homens, viu que a pessoa não era aquele príncipe, nem era aquela, nem princesa, aquela princesa, que era o sapo, que era a abóbora, mas insistiu. Insistiu. Porque aquilo era o melhor que ela ia conseguir. Ela pensa, é um, pra mim, tipo, eu não sou digno de coisa melhor, então vou ficar com isso. É algo se não assim. Tem tu, vai tu mesmo. Exatamente. Exatamente. Desculpe o vocabulário, mas é não, que não, mas é verdade, é bem por aí. Ou às vezes nem chegou a procurar, né? Bom, caiu é isso daqui, né? Não vou me dignar a procurar. Tá. Imagino e que eu não acho. Como que alguém pode construir ou reconstruir a sua autoestima para fugir desse medo? Nós estamos já tentando uma superação, né? Sim. Olha só, uma coisa bem bacana, que é assim, um fundamento básico da autoestima, é assim, ó. Tu tem que aprender a se aceitar. Tá. Aceitar tuas características, sejam elas boas ou aquelas que você também não gosta. Sim. Aceitação é importante para quê? Para você ter um espelho de você mesmo. Tu ter uma imagem clara, real de quem você é. Certo. O segundo passo é tu valorizar. Tu aprender a dar valor para o que você faz. Eu canso de receber gente no consultório que faz um monte de coisa. É carinhoso, é uma pessoa carinhosa, uma pessoa agradável, uma pessoa atenciosa, mas ela não dá valor para isso. Certo. Ela não se diz assim, eu sou isso, portanto eu mereço alguém que me dê isso. Entendi. Não, eu sou assim, mas né, todo mundo tem que ser assim, então isso daqui na verdade não é grande coisa. Isso é o básico. Entendi. E ela aceita qualquer coisa, entende? É, nós temos o sacristão que esses dias eu peguei ele fazendo uma brincadeira. Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Ele disse, ó, faz 24 horas que o meu espelho não para de colocar nomes, nomes, nomes, nomes. Algo assim. É verdade. Tá, algo assim. Aí, desculpa, brincadeira. Imagina. Nós vamos para a culpa. A questão da culpa, da superação do medo. Isso. Então, por exemplo, vamos voltar ao relacionamento. Então, assim, quando a gente trabalha com a culpa, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma dívida. Real ou imaginária. Geralmente imaginária. A pessoa acha que tem uma dívida para com aquela outra pessoa. Tá. Aí a gente escuta as frases assim, mas e se eu largar ele, o que, que vai acontecer com ele? Né? Ou se largar ela, o que vai acontecer? Ou se largar ela, o que, que vai acontecer com ela? Eu não posso largar essa pessoa, porque essa pessoa... O que, que ela vai fazer com a vida dela? Entendi. Aí a pessoa ela se coloca naquele papel de cuidadora, né? De paizão ou mãezona, né? Entendi. E continua ali. Agora, daí a pergunta, né? Mas escuta, se você larga uma pessoa que está te magoando, que está te chateando, que está te violentando muitas vezes, de quem que é a culpa? Tá, então, de quem é a responsabilidade, né? O perigo de assimilar a culpa. Isso, exatamente. O que muitas vezes o próprio cônjuge faz. Você vai me largar? Como assim você vai me largar? O que, que eu vou fazer da minha vida? Entendi. Você não pode me largar. Tá. Eu vou atender a Vera e a Maria Cleusa, mesmo legal. Que eles perguntem e a gente responda depois. Só para não deixá-los responder tanto tempo esperando. Vera, bom dia, Vera. Vera? Vera? Passo para frente, segunda, linha 2. Maria Cleusa, bom dia. Bom dia, Padre, sua bênção. Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Está me escutando pela... Eu estou pela internet. Pela internet, está certo. De julho. Tá certo. Vamos ver. E creio que vamos conseguir o Fé em Debate numa outra emissora aí. Mas bem-vindo todos os internautas. Pois não, Maria Cleusa de São Paulo. Qual a sua pergunta? Padre Reginaldo, o que eu vou falar para você dá até medo de falar. Por quê? É medo, é pavor, é nojo, não sei o que que é. Diga lá. É difícil para mim falar até o nome. Por favor, pode dizer. Eu tenho medo de sapo. Medo de sapo? Padre, não é medo pelo medo. É pavor, é uma coisa que toma conta de mim. Parece que eu vou morrer, me falta o fogo, me falta tudo. É difícil eu... Entendo. Imaginar eu diante de um animal desse. Eu entendo. Calma ali, eu tô com o Akin, ele vai tentar interagir com você. É Maria Cleusa, de São Paulo. Tudo bom, Maria? Tudo bem. Medo de sapo, é? Ô, Akin, não é medo, não. Eu acho que é pior do que isso, viu? Não consegue nem imaginar. É uma coisa tão difícil pra mim, que se por acaso eu tiver na televisão e aparecer um animal desse, eu mudo de canal na hora, viro o rosto... saio, se eu ver escrito em algum lugar, eu risco. É uma coisa tão grande que eu não sei como eu posso vencer isso. E acho que não existe meio de eu vencer isso. Tu acha que não existe? Bom, essa seria uma crença bacana de você começar a mudar, né? Pelo amor de Deus. Entendeu? É uma crença... É uma ideia que você tem. É uma ideia que vale a pena você comprar. É assim, sabe? Talvez até o teu aprendizado com isso daí seja, né? Estamos falando que toda hora, que medo ele é um aprendizado. Você entende isso? Eu sei. E você, enquanto ser humano, pode aprender, porque todo ser humano aprende. Entende? É porque existem certos medos que para você enfrentar, você precisa aceitar. Claro. E como é que você aceitar um bicho desse? Por quê? Por que que ele te causa tanto asco? Olha, eu não sei. Eu só sei que... Acho que pode vir guerra, pode vir cobra, pode vir o que quiser, eu enfrento tudo. Mas não me põe na frente do bicho desse. O que significa um sapo pra você? O que, que é o sapo? Tudo de pior na vida. Tudo de pior tudo na vida. Tudo de ruim na vida. O que, por exemplo? Tudo de sufoco, de pavor, de algeriza. Mas o que de ruim, Maria? O que de ruim, assim? O que é de tão ruim na vida que esse sapo representa? Medo, dá vontade de sumir na terra, que a terra me engula. Quer ver, ó, o que o sapo significa pra ti? Você olha, você imagina um sapo, você sente nojo, você sente asco, você sente vontade de não estar ali. O que que esse sapo, né, ele traz? Porque não é só um animal pra você entende? O teu problema não é com o animal, é com o que você imagina desse animal. Maria Cleusa, eu tenho que ir pro intervalo, nós vamos falar... Mesmo que se desligue, eu volto tratando sobre esse assunto, inclusive de barata que está colocando aqui. Eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas, nós estamos com Fé em Debate. Você gosta do Fé em Debate? Ligue 0-84-010909. Dígito 2. Escute o que as pessoas falam. Sua bênção, padre. Meu nome é Elaine, falo aqui de Recife, mas escuto todos os sábados o Fé em Debate pela Rádio Olinda. Adoro o teu programa. Aí tem me ajudado muito, tenho escutado, tenho feito outras pessoas ouvirem também. Estou muito feliz em estar podendo acompanhar o senhor também nesse programa. Um grande abraço, muito obrigada por tudo. Meu abraço. Amém. A você, querida, de Olinda, que a rádio de Olinda, da Arquidiocese, transmite. Bom, a Vera está na linha, eu vou atendê-la e depois eu quero fechar a questão lá do sapo, tem aranha, tem lagarto, tem um monte de coisa aqui que eu quero perguntar ao Akin. Vou deixar ele numa situação, num beco sem saída. Vera, caiu a sua ligação. Bom dia. Bom dia. Você fala de onde, Vera? Eu falo de Araucária. Araucária. Me escuta Araucária. Pela rádio? pela Rádio Evangelizar. Evangelizar. Seja bem-vinda. E ouço o programa Sem Debate todo sábado. Tá certo, minha filha. Qual que é a sua pergunta, Vera? A minha pergunta, o senhor disse assim, que é medo de em relacionamento, né? Relacionamento, isso. Isso, minha pergunta foge um pouquinho. Eu tenho muito medo de dirigir. Ah, de direção, é interessante. De direção. Faz anos que eu tenho minha carta de habilitação e eu não consigo dirigir. Bom, isso é uma pergunta que vale, porque eu tenho certeza que muita gente está se identificando com você. Então você vai falar direto com o doutor Akin, tá bom? Ah, sim. Então, doutor Akin, por favor. Tudo bom? Como é que tá, Vera? Tudo bom. Ok. Tudo bom. Então, Vera, medo de dirigir é... Muito bem, vamos pensar assim, ó. Você sabe dirigir? Sei. Sabe? Sabe bem? É, faz muitos anos que eu não pego, né? É assim, mas... você confia na sua habilidade de dirigir? Não, eu tenho medo, assim, a hora que eu entro no carro, que eu sento, assim, pego no volante, parece que eu tô pegando numa arma. Parece que você tá pegando numa arma, olha numa só. Numa arma. Uma associação, né? Que é, pois é, é aquilo que a gente tava falando, a gente tá conversando aqui em off, né? Todo medo, ele tem uma associação. Então, por exemplo, tu tá associando o volante a uma arma. Por que não associar o volante, por exemplo, com liberdade? Então, mas o medo é tão grande que me abaixa a pressão. Eu começo a tremer, eu não consigo. O medo não é ilusório, ele é real, ele age no organismo também, né? Vamos pensar assim, ó, a fantasia que a gente cria, como o próprio nome já diz, é uma fantasia. Uma fantasia. Agora, essa fantasia, ela repercute no organismo. Então é verdade, Vera, você realmente entra em adrenalina, entra num estresse tremendo. Isso é uma resposta biológica. Mas olha o que o doutor está dizendo. Pensa assim, ó. Por que que o volante é uma arma, se ele na verdade é uma ferramenta para você? Uma ferramenta para você fazer tuas coisas. Sim. Como seria você pensar no volante desta forma, ao invés de pensar nele como uma arma? Então, mas parece para mim assim que quando eu pego o carro, parece que tudo vai acontecer comigo, entendeu? Isso, claro, porque você está pegando uma arma, né? Então você está fazendo uma coisa errada. Veja, é associar o carro, Vera, com algo bom pra você, e não com algo ruim pra você. Entende? Porque o que tu tá me falando é quase como se você estivesse fazendo algo errado ao pegar um carro. Você tá pegando uma arma e saindo por aí com uma arma. Claro que você vai causar confusão. Então, isso mesmo. Então seria, Vera, assim. Vera, seria de você colocar um novo significado... E você começar a fazer uma associação diferenciada. Exato. Entendeu, Vera? E isso é um processo lento, né, doutor? Não é do dia para a noite. Sim, muitas vezes é um processo lento, às vezes até porque envolve outras partes da vida da pessoa. Né? Muitas vezes, por exemplo, a questão do carro, né? Muitas pessoas que têm medo de dirigir de carro, não estou falando que é o seu caso, tá, Vera? Mas assim, muitas pessoas que têm medo de dirigir, elas têm uma dificuldade com se posicionar, uma dificuldade em ser só. Em ser livre, entende? Porque isso que o carro traz. O carro traz essa possibilidade de liberdade, você agir por conta própria. E muitas pessoas que não sabem lidar com isso têm medo dessa direção. Muito obrigado, Vera, pela sua participação. E obrigado, Vera. Aprofundando um pouco mais, doutor Akin, as pessoas falam sobre o medo de dirigir. O senhor falou sobre essa questão dessa visão negativa. Ajudaria muito, por exemplo, pensar em autonomia, pensar em liberdade, foi a palavra usada. A pessoa que tem dificuldade de dirigir, talvez tenha lá atrás algum trauma com direção, um acidente. Sim. É importante investigar isso? É super importante. Veja só, medo de dirigir, ele pode ter várias causas. Sim. É. Mas de uma forma estrutural, o que a gente tem? A gente tem algo associado com aquilo, algo associado com a direção. Então, por exemplo, o medo da liberdade. A pessoa ajuda ela a associar o carro à liberdade? Ajuda. Desde que ela saiba o que fazer com a liberdade. Entendi. Desde que ela tenha consciência de que ela pode ser uma pessoa livre. Agora, por exemplo, se você nasce numa família, por exemplo, muito repressora, em que qualquer movimento que a pessoa faça sozinha, ela é punida. Entendi. Né? Então o que acontece? Ela associa fazer coisas sozinha com punição, com algo ruim. Entendi. Quando ela vai dirigir, e o carro significa essa liberdade, vem automaticamente. Interessante, interessantíssimo. E aí o carro se torna uma arma, e o carro se torna uma prisão para alguns. Entendi. Né? Bom, eu tenho que voltar aqui à questão do sapo. Vamos lá. Doutora Kim, aqui então eu vou trazer vários assuntos. A Elizabeth da Silva Tenório, de Campina Grande, Paraíba, Rádio Caturité, ela diz, por favor, eu tenho pavor de barata, eu tenho medo. Seguindo, Santos Violeta, Eusésia de Bezerros, Pernambuco, morro de medo de morrer. Andréia Lima, de Caririaçu, interior do Ceará, medo da morte. A Graciele Lúcia, medo de temporal. E a Vilma Carla dos Santos Barroso, medo de lagarta. Então eu trouxe todos esses assuntos juntos para que você possa abordar, juntando ao sapo, a nossa querida filha lá de São Paulo, e também esses medos, medo da morte, medo de temporal, medo de barata, que inclusive eu tenho uma irmã minha que, ela, meu Jesus amado, faz um escândalo. Pavorzão de barata. De bocado de barata, outro de lagarta, por favor. Então, vamos lá. Vamos voltar nesse ponto novamente, né? Porque ele é um ponto que dentro do medo ele aparece o tempo todo. O que é que você associa com a lagarta, com o sapo, com a barata, com o morcego, seja lá o que for? Sim. Né? Não, o objeto ele é um pouco menos importante. Então, por exemplo, muitas pessoas, barata, né? Muitas pessoas veem na barata sujeira. Sujeira. Né? Algo sujo, algo imundo. Esse negócio vai me trazer doenças. Né? Tá. A pessoa não sabe como se proteger disso. Tá. A pessoa não sabe como se defender disso. Ela tem uma insegurança em relação a isso. Então é importante da pessoa investigar, por exemplo, de uma forma bem simples, anota numa folha de papel, sapo, e aí escreve embaixo, o que que sapo representa para mim? Aí você vai começar a escrever. Escutou, filha de São Paulo? Sapo é uma coisa do mal, sapo é um bicho peçonhento, sapo que tem a ver com cultura também? Tem muito a ver com cultura, muitas vezes por favor, o medo que como a gente assim? Tem, muitas vezes o medo que a gente tem, inclusive isso é uma coisa bacana de falar, é um medo aprendido, a gente aprende a ter medo de algo. Por exemplo, os pais da gente ensinam, ó, não coloque a mão no fogão quente porque queima. Tá. Dependendo do grau, da intensidade do aprendizado, a pessoa tem medo de qualquer coisa quente. Entendi. Né? Ela passa a temer porque aquilo começa a ser algo agressivo. Mas, por exemplo, o sapo ele tem um significado cultural muito forte. Sapo, gato preto, tá. Passar por debaixo de escada, são coisas da cultura, né? Tá. Que a gente associa. Ninguém tem medo de passar embaixo de uma escada. As pessoas têm medo do quê? De, ao passar por debaixo, poder acontecer alguma coisa ruim com ela. O sapo é a mesma coisa. O gato preto é a mesma coisa. Né? A barata é a mesma coisa. Lagarta. Qualquer tipo de bicho. Mas nós vamos falar sobre o medo da morte depois do intervalo. Neiva, já atendo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Quem sou eu pra Queridos pensar... filhos e filhas, sejam todos bem-vindos sempre, cada vez mais, no Fé em Debate. Nós estamos aqui, o nosso off não devia ter intervalo, viu? Está sendo muito bom. Ótimo, né? Obrigado, viu, doutora Kim, pela sua presença. E desde já meu convite para fazer um Evangeliza Show, que o pessoal sabe que é um programa de televisão que vai Rede Nacional e 166 emissoras. Será um prazer tê-lo conosco. Prazer vai ser meu. E para dizer, você pode ter mais contato com o doutora Kim, www.akimneto.com.br ou fone 3077-7380. Queridos filhos e filhas, nós estamos falando, eu vou atender a Neiva que está na linha. Neiva, bom dia. Bom dia, padre, que prazer falar com você. Seja bem-vinda, você fala de onde, Neiva? Obrigada, eu falo de Sinop, Mato Grosso. Sinop, está me escutando por que rádio, minha querida? Pela Rádio Mais, a Band, a antiga Band. Um abraço à Rádio Mais e a todo o povo de Sinop. Pois não, Neiva, por favor. Padre, eu tenho muitas fobias de espaço apertado, pequeno, elevador, altura, mas meus medos terríveis que me acompanham desde sempre, estou com 58 anos Sim. já, é medo de ficar dependente na velhice, depender de tomar um banho por mão dos outros. Entendo. De ficar na cama, essas coisas. E medo de perder alguém muito próximo meu, como um filho, por exemplo. Então nós estamos falando de três situações, só para a gente... Porque eu sempre digo, se você pega as pedras e amontou, fica intransponível. Vamos diluir. Primeiro, você falou de medo, fobias, depois você falou medo de ficar só, de ficar dependente, depois medo de perda. Doutora Kim, por favor, me ajude. Então vamos lá. Eu gostei dessa, não dá para empilhar todas as peças, não fica intransponível mesmo. Se a gente juntar muito problema de uma vez só, a gente fica com medo dos problemas, né? Medo dos problemas. Então assim, já começo para te falando assim, ó, faz uma listinha, tá? Uma listinha de todos os teus medos. E aí assim, é um por um que a gente pega. Primeiro um, depois outro, depois outro. Escutou, então, Neiva? Então, por exemplo, Neiva, olha só. Fobia. Vamos lá. Uma forma da gente encarar o medo é assim, a gente aprende a ter medo de alguma coisa. É um aprendizado que a gente tem. Então, por exemplo, muitas pessoas têm medo de se tornarem independentes, porque têm associado a ideia do quê? De que ser dependente é ruim, de que ser dependente os outros vão abusar de você, de que ao ser dependente você é um peso para os outros. Então é importante você ver o que você pensa sobre ser dependente. E realmente é isso, né, Neiva? Esse medo de você ficar dependente, talvez de não ter alguém que ajude ou de ser incômodo na vida do outro, não é isso, Neiva? Com certeza. Com isso. Certeza. E ela tendo consciência disso, você podia falar um pouquinho mais alto, Neiva? Ela tendo consciência disso, doutora Kim, como que ela faz? Como ela elabora isso? Então, por exemplo, vamos imaginar que o medo seja de ser um estorvo na vida da pessoa, né? Então, eu não quero ser dependente porque eu não quero ser um estorvo na sua vida. Aí você tem que se perguntar se você realmente vai ser um estorvo na vida dessa pessoa. Se essa pessoa realmente trataria de cuidar como um estorvo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem medo ou não quer ser um estorvo na vida dos filhos. Mas será que os filhos encarariam cuidar da mãe ou do pai como um estorvo? Eu canso de ver no consultório isso, famílias em que o pai tem esse medo, a mãe tem esse medo, e os filhos falam, eu adoraria cuidar do senhor. Você entendeu, Neiva? É algo da própria autoestima da pessoa. De tu te dizer, eu mereço ser cuidada, porque eu cuidei, porque eu fui uma boa mãe, porque eu ajudei quando... Diga lá. O coração dos outros é terra que ninguém pisa, né, padre? Então, esse medo... Coração que... dos outros é terra que ninguém pisa. Isso. Por isso que a gente pergunta. Entendeu? A gente checa. A gente, como eu te disse, o medo é comportamento. A fórmula para tu lidar com medo, a solução para o medo é comportamento. Tem que aprender o que fazer. Então, por exemplo, uma outra solução, se você não quer ficar fisicamente dependente, é tu fazer exercício. Principalmente para as pernas, porque é onde a velhice mais pega, né? Pessoas idosas com pernas fortes dificilmente ficam dependentes fisicamente de andar, de ser carregado para algum lugar. Você entendeu, Neiva, como trabalhar com isso? Mas eu não quero que passe despercebido uma frase tua que é bonita, é de efeito, mas a resposta que o doutor deu, cheque a informação. Você disse terra dos outros, como foi a frase? Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Perfeito, só que você tem que dialogar com isso. Isso. Você tem que dialogar com os seus filhos, você tem que sondar a generosidade, o carinho e o amor que ele tem para com vocês. É horrível carregar esse fardo sozinho. Tanto que eu cito, temos que saber envelhecer, inclusive na última etapa. Fobia, doutor. Obrigado, Neiva. Eu vou tratar aqui, mas para não deixar você no interurbano lá de Sinop tanto tempo. Questão da fobia, por exemplo, tem muita gente, e eu conheço pessoas que moram no quarto piso de um prédio e vivem na escada. Medo de elevador, de lugares fechados. De modo geral. De modo geral, a gente vai pela mesma linha de raciocínio, né? A fobia é um aprendizado ultra rápido que a pessoa teve de que o elevador, por exemplo, vai causar dano para ela. Então, certo. O que acontece? Toda vez que a pessoa se imagina entrando no elevador, ela imagina o elevador caindo, ela imagina as cordas arrebentando, ela imagina ela morrendo sufocada, ela imagina um monte de desastre. É claro que você vai ter medo do elevador. Agora, se tu reprograma a tua cabeça para tu colocar um novo significado no elevador, né? Ou, no caso de acontecer algum desses problemas, como que eu me saio? O que que eu faço? Entendi. Né? Então, muitas vezes, isso é o que ajuda a pessoa a superar o medo, inclusive a fobia. Entende? Tá certo. Neiva, então espero que tenhamos ajudado. Eu gostaria de abordar medo de morte. E aqui apareceu abundantemente no Facebook, Padre Reginaldo Manzotti. Inclusive, quero saudar a todos. Louvado seja Deus, 1 milhão de acessos diretos, né? Sem o efeito viral. Pelo efeito viral, chegamos a mais, eu não sei calcular, 3 milhões de efeito viral. Mas obrigado a você do Facebook, uma alegria imensa. Bom, vamos às perguntas. E a Fernanda está aqui quietinha, mas fez um trabalho maravilhoso. Medo de morrer. Simone, Vandim, tanta gente, o que, que é isso? Inicialmente, parabéns pelos 1 milhão de acessos. Amém, amém. Então vamos lá. Como eu estava falando, o medo é uma associação, medo da morte. O que tu associa com a morte? A maior parte das pessoas que eu atendo em consultório é assim, elas não têm medo da morte em si, até porque elas não sabem o que acontece. Sim. Né? Agora, o que elas têm medo? Elas têm medo de, por exemplo, assim, ao morrer, isso significa que eu perdi toda a minha vida. Mas pera lá, se você está vivendo agora, o que você está perdendo hoje? Neste momento, o que tu não está realizando hoje? Para todas as pessoas que estão entrando em contato, que têm medo da morte, medo de morrer, vai um conselho, vai uma dica. Tem algo na tua vida, ou várias coisas na tua vida, que você não está fazendo. Ou que você está fazendo e não quer fazer. Está cansado de fazer. Pare. Está na hora de mudar. Ninguém tem medo da morte. A gente tem medo de uma vida mal vivida. Nossa. Valeu. Valeu. Quem está vivendo uma vida plena, abre os braços e fala, bom, já fiz o meu trabalho. Está na hora de partir para a próxima. Certo. Agora, quando a gente vive uma vida menor do que a gente pode, aí dá medo de morrer, porque a gente vai perder a vida. Medo de gente morta. Tem uma pessoa que diz aqui, vou no velório e fico semana sem dormir. Vou no velório e fico semana sem dormir. Bom, aquela carga negativa, né, da morte. Aí teria que ver exatamente com a pessoa com o que ela fica na cabeça. Certo. Entendeu? Que imagem que fica. Se de repente a pessoa lá dentro do caixão. Se é a pessoa dentro do caixão, e daí ela, por exemplo, ela tem medo de estar dentro do caixão também. Se é aquela tristeza, né, que isso. Geralmente tem no velório, se é isso que ela carrega e ela não sabe lidar com a tristeza. Se às vezes ela imagina que o espírito pode estar seguindo ela. Certo. Aí teria que ver qual do que especificamente ela tem medo, o que provoca ela ficar semana sem dormir. Qual é o imaginário, né, desse medo, não é verdade? Exato, exato. Qual que seria a imagem que ela leva, porque é isso que deixa ela sem dormir. E aí eu teria que trabalhar em cima disto. Doutora Kim, eu tenho que voltar para o intervalo e volto com pergunta bate-volta. Perguntas rápidas e respostas rápidas para não deixarmos de atender a todos. Voltamos já. Volte comigo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Querido povo de Deus, nós estamos com Fé em Debate. Primeiro, meu convite, torne-se um associado 0-41-84010909, dígito 1, de qualquer parte do Brasil. É sábado, mas a nossa equipe depois retornará à ligação 0-41-84010909. Eu estou aqui com o Dr. Akin e você pode entrar em contato pelo site akinneto.com.br. O número do seu telefone 0-30-77-7380. Pois bem, e eu tenho algumas perguntas, doutor Akin, vai ter que ser bate-volta. De que forma os pais podem ajudar os filhos a lidar com os medos? Bate-bola, jogo rápido, vamos lá. O que que o pai tem que fazer? Simples. Identificar o que que o filho precisa aprender com aquela situação. Segundo, crianças pequenas, principalmente, são muito suscetíveis ao ambiente da casa. Sim. Então o pai tem que ver se aquele medo é porque a criança tem medo de algo, ou se aquele medo está refletindo, né, brigas de pais, né, separações, esse é um medo da criança em relação à família. Como é difícil, muitas vezes, tu detectar isso, eu sempre digo, busque um profissional, um psicólogo que ajude você a enxergar isso. Uma criança naturalmente tem medo ou o medo lhe é incutido? Os dois. O medo é um aprendizado, tá. Porque a criança pode aprender a ter medo de algo, e nós, seres humanos, todos nós, temos medo, que é uma emoção que vem com o kit. Né? Kit ser humano vem com emoção medo. Então, medo é uma emoção natural do ser humano? Ela é uma emoção super natural e super saudável. Né? Quando você não sabe lidar com uma situação, é natural você ter medo, se sentir inseguro. Uma vez que você aprenda a lidar, aí o medo tem que ir embora. É verdade aquela máxima de que tudo que é novo nos causa medo? Pode ser. Ela não é 100% verdadeira, né? Porque às vezes a pessoa tem uma boa autoconfiança e ela se empolga com o desafio. Né? Mas o novo, o que você não sabe como lidar, pode te causar medo. Existe, é natural. Existe diferença entre medo e não gostar? Muito bom você ter colocado isso. É assim, ó. Tem muitas pessoas que elas não gostam de algo, mas elas dizem, eu tenho medo de que isso aconteça. Não, vamos lá. Medo é você não saber o que fazer com a coisa. Você não sabe como lidar, você não sabe como reagir, aquela coisa te incomoda. Não gostar é assim, eu não gosto. Eu não gosto lá de, sei lá, não gosto de funk, por exemplo. Tá. Né? Aí outra uma coisa a pessoa dizer, tomara que eu vá pra praia e não tenha pessoas ouvindo funk na casa do lado. Outra coisa a pessoa fala, eu tenho medo que tenha pessoas ouvindo funk na casa do lado. Certo. Só porque ela não gosta. Entendi. Aí é uma situação totalmente diferente, entende? Certo. No ponto de vista clínico, você, pelo jeito você recebe muitas pessoas com essa queixa de medo. E aqui é mais frequente o medo do relacionamento. O que você teria a dizer, nós estamos chegando infelizmente ao final do programa, mas o doutor Akin estará conosco num programa de televisão. O que você tem a dizer às pessoas que dizem aqui, eu tenho medo de não ser feliz, ou tenho medo de tomar uma decisão e me arrepender depois? O que eu digo é assim, ó. Tu tem que saber lidar com a situação. Então, por exemplo, medo de ser feliz. Como é que você constrói a tua felicidade? Medo de se arrepender. Se você se arrependeu, porque você fez uma escolha inadequada. A gente tem que aprender com o arrependimento e não temê-lo. Se a gente se arrepende, a gente olha e fala, essa escolha não foi boa. Tu pega isso na mão e nunca mais faz a escolha errada de novo. O problema é que muitas vezes a pessoa se arrepende uma vez e faz a mesma escolha errada de novo. Aí se arrepende de novo, faz a mesma escolha errada de novo. E fica fazendo isso, fica repetindo escolhas erradas ao longo da vida. Sim. Aí ela diz que ela tem medo de se arrepender. Quando na verdade ela tem medo do quê? De repetir a mesma escolha. Ela tem que aprender a fazer uma escolha diferente. É mais fácil alguém protelar uma decisão por medo e justificar-se no medo do que decidir e assumir as consequências? Super, muito mais fácil. A gente diz, tô com medo, então isso serve como uma desculpa social para não fazer nada. Certo. No que se refere a uma pessoa que diz aqui, padre, eu tenho medo de falar em público. Como devo fazer? De novo, a pessoa associa aquilo a alguma coisa. Ela tem uma imagem de ela subindo lá e todo mundo rindo da cara dela, por exemplo. A ideia o que é? É tu criar uma nova representação para ti do que é estar lá na frente. Entende? Então, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, querem que todas as pessoas que estão ouvindo gostem. Aí elas ficam procurando, quando vão falar, elas ficam procurando uma pessoa que está com uma cara feia. Certo. Pronto, acabou o dia, né? Entendi. Tem 100 pessoas gostando, tem uma com cara feia, acabou o dia. Então ela tem que reprogramar isso dentro da mente dela. O que significa estar lá na frente? Significa que tu tá mostrando uma ideia. Significa que tu tá sendo enaltecido por algo que tu tem para passar. Ou ainda para terminar, o Gustavo diz assim, Gustavo Figueiredo. Eu tenho medo de ficar sem comida dentro de casa e acabo comprando. Comprar. É uma compulsão, né? Ajuda você com o teu medo? Eu acho que não, porque se estivesse ajudando, você estaria parando de ter medo. Eu acho que tem uma outra representação aí, cara. Vou chutar, e agora é chute, porque eu não conheço a pessoa, claro. Totalmente chute. Tu tem medo de tu não conseguir mais te sustentar? Tu vira perder teu emprego, ou de repente se tu tiver uma empresa, da empresa falir, e aí você não ter mais comida? Pode ser isso, ou... Às vezes ele vem de uma família que passou por guerra ou passou por necessidade. É um medo comum de vir com essas famílias, entende? Aí isso é uma coisa que tu tem que reprogramar novamente, né? essa questão da comida. Então, pelo que eu entendo, tem uma das coisas, é enfrentar os seus medos, é isso? Tu tem que aprender como enfrentar. Tem que aprender qual o comportamento adequado para tu enfrentar aquela situação. Para você se sentir competente naquela situação. Doutora, quem essa história de deixar embaixo do tapete não resolve? De como? De ignorar o medo. É, tu empurra para debaixo do tapete. Enquanto você não tiver que lidar com aquela situação, vai muito bem. Agora, se aquela situação aparecer na tua frente, aí vai ser um problema. Eu falei hoje com o Dr. Akin. Você pode ter acesso pelo site akinneto.com.br, 3077-7380. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Fiquei encantado, obrigado pelas suas respostas, sua grande contribuição. Querido povo de Deus, você que me acompanha de todo o Brasil, me despeço e digo a você, coragem. Jesus, nosso modelo, nunca esteve mais próximo da vitória do que quando parecia inteiramente sucumbido. Não tenhais medo, eu venci o mundo. Deus os abençoe. Evangelizar é preciso. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai fazer você maravilhas, você vai ver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai fazer por você maravilhas, você vai ver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Vai, Fortaleza! Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Força! Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Mais uma vez! Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida.